Eu não consigo acreditar que eu resisto. Suas mentiras, suas loucuras. Você só quer aventuras. Quantos ridículos eu passei, pois eu me dei por demais. Você me diz tanto faz. Tenho razão quando te digo, só me quer como refúgio. Eu só queria ser amado, por me sentir tão desprezado. Eu precisava de alguém. Aí você apareceu e me envolveu com seu cinismo. Mas é você que eu preciso. Mas é você que eu preciso. Aqui só chorando. Há tanta coisa acontecendo, mas por enquanto estou morrendo. Você não passa de ilusão e acha até que não existe. Só que no fundo eu não resisto. Eu sinto falta do teu sorriso. Eu precisava de alguém. Aí você apareceu e me envolveu com seu cinismo. Mas é você que eu preciso. Mas é você que eu preciso.